Oscar Zulu Alfa irá manter o 090 ou solicita um nível mais abaixo? Certo, desça para o 050, Oscar Zulu Alfa. Trip 5316 da presente, voa Duna, descendo para 2.000 pés, ajuste 1019, mantendo a velocidade em rota estabilizada. Duna, 2.000 pés, mantendo a velocidade, ajuste 019, rota para estabilizada, Trip 5316. Então, 3.063 indicada. 2.409, 3.663. Gente, para sequenciamento, mantenha a velocidade, então, 3.663. Azul 4298, bem-vindo, prossiga de alfa e reporta no direto. Gente, prossegue via alfa, entendeu? Reporta Juliette, o 4298. O 4208, após a passagem do tráfego na curta final, será Lima 10. Passarela do 2223, assina a identificação autorizada à chegada a BOF, desça até o 060 e 250 nós indicada. Para 160, até o 70, 060 e 250 nós. Entra para o 060, polícia 2223, 950 nós. Então 3663, desça para o 050. Gente, eu posso visual call na frente. Salvo, salvo rodou, bom dia, até 3179, tem informação. Solicita Guarulhos, 23, está certo. Para regresso. Trip 53, uma meia indicada. Mantém 229 agora, Trip 53, uma meia. Xalé 6225 vai seguir tráfego da Trip, com 229, reduza para 2209, vai Xalé 6225. 6225, reduzindo 220, seguindo a tráfego da Trip. Salvador, bom, no nosso 22, primeiro na sua escuta. Bem-vindo, Docília Bialfa, Juliette, Portão, meia dúzia. Alfa Juliette, meia dúzia, bom no 922. Guarulhos, 340, volta conforme o plano, grid, esse volume meia para você, por favor. Após, segue, conforme. É volume zero, curva direita, antecipa da El, Leida Pós, Leida, voa grid, antecipa da Uriá. 50, meia, responde, controle 120.8. Solo, 179, nossa rota aqui é para o Zulu 21, a partir de Lessa, direto com após DPC Drive e posse de saldo, confirma. Alfa, eu tenho aqui no meu sistema Bridge pro Zulu Nomeia para Bravo Zulu. E conforme Bravo Zulu, Trive, é, a sua rota que se encontra a Zulu 21, eu vou chegar com certo, mas acredito que esteja errada, conforme o Botan prevê o acordo. Só poderia repetir apenas a nova rota para eu copiar aqui, por gentileza? Deixa eu chegar com o centro, que vou questionar o centro que ele possui, eu já retorno. Afirmativo, de qualquer forma, eu só poderia cotejar enquanto eu deixo preparado aqui no stand-by. Ok, é... Bride, Alfa Zulu no meia, aí após segue na Belo Horizonte, né, que é Bravo Hotel Zulu, após DCT Trive, e após Trive, conforme a rota. Ok, muito obrigado. Aguarde. Depois do ajuste 1019, livre LS. 1019, livre LS, 625. Pode voar, boa, 625. 5316, totalmente visual. Estabilizado? Afirmo. Torre 18895, bom pouso. 18953516, graças. Oxalá 6225, mantendo o perfil, desce para 2000 pés, ajuste 1019, reporte estabilizado. Mantendo o perfil 2000 pés, 1019, 2025, reporte estabilizado. Conforme tem mais system, o marcar tiro, conforme determine, flow pass. Vá para 310, sai da PUCA, azul 4208. 310, 4208. Pouso 153-16, chame com o trem baixo travado. 3-16, né, filho? Salvador, eu vou chamar 6211. Escuta, prossiga. Autorização da LA. Hoje, né? Tá um pouco cedo aqui, é 11h35. Torre 118-95, bom pouso. Brasil Whisky, chame na final da 17, forma um Embraer da Trip na final da 10. Faltando, segue correto. Trive, pedido no meio, Bravo Hotel Zulu, após Trive, ponto de calda. Aí, ponto de calda, você já começa a estar, se não me engano, para São Paulo. Sem problema, está treinando 79, aprovado o barulho, 0. A partir de Trive, apresentou no meio, Bravo Hotel Zulu, DCC Trive. O controle Salvador 208, transponder 5065. Semana próxima, 15 minutos para o pushback portão 8, na 307. Mas estou confirmando a saída da El Leda após Leda com a Bridge, onde a seta é do 16. Saída da El Leda após a seta Bridge, a presa do ligado, 307. Nada, chame no 8, como pronto. Obrigado. Boa tarde, Salvador, Rio 59. Confirmando, bom dia, Salvador, Rio 59, 73. Rio 5973, centro trânsito, Salvador, Recife 310, mas só aberto. Pronto, corta. Cruzado Recife 310, rota perigo 558, recolo 90, curva esquerda, perfil da Puta, Jamo, transição Caju, 5004 transponder, controle 120.8. Lado para Recife do nível 310, colagem da Serra Cascida 110. Campo Caju, Upper Whisky 58, Transponder 5004, controle opera 1208, para o Rio 59735. Chega quando pronto, puxa o canal, o Rio. Passará quando pronto, puxa o canal, Rio 5973. Estacionamento 3179-08. 179-08, por exemplo, tá? Desça para 3 mil pés, o Oscar do Alfa, aguardando a alteração, mantendo a proa de mar inicialmente, mar e tábua. 6225 estabilizado? Estabilizou, 6225. Completa sinal, torre 118.95. 18.95, 6225. No solo 01, libera a direita 1219. Desça para 4.000 pés, ajuste 1020. 4.020, já 3304. 0 graus, 1.09. Informo um Fokker 100 da Oceanair, a 1 milha do externo. Chanel 6312, assina identificação, autorizada a chegada a Mari. Desça inicialmente para o nível 1.10 na chegada a Mari. Mari, restrito 1.10. 6225, aguarde de autorização de pouso. Para informação, temos um Charger, um Cessna 150, está a menos de uma milha da cabeceira 1.07, na final da 1.07. Aguarde autorização de pouso. Salvador Recife, Salvador 2020, Alright Cup. Tráfego agora 15 milhas à sua frente, no rumo oposto, mantendo a centena. Presente em SAP, mantendo 110, 6310. Repasse Ubipuca, Jamo and Aru Transition, Alfa Romeo Uniform Transition. Call code 5104, controle parte 120.8. 10, o ventão na 30 graus, uma dúvida nossa. The top is clear to CISA, flight level 330, cleared upper 558 on runway 10, left turn, Puka departure, Rocky View transition, squawk 5104, departure frequency 120.8. That's correct, call me red, start and push. America 90, roger, thank you. Paulo, Salvador, Trigus 53, Ola 6, falta 3 horas. Negativo, uma deposição prevista remota 1-3, porém tem um tráfego da TAM nesse setor do seu táxi para o Finger, no pushback. Sim, falta a posição, 53, Ola 6. Capitão Golf Azul Alfa. Prossiga. Todo vetor para sequenciamento, esquerda para o A360, limite ao localizador. Esquerda 360, limitado pelo localizador, Golf Azul Alfa. Informo o Golf Azul Alfa que segue como número 5 na aproximação da DET. Golf Azul Alfa. O Chanel 6312, tráfego superado, desça para 4.000 pés, o ajuste ao 020, confirma indicada. Está com 300 mais. Gente, está autorizado manter o Oshia 96312, reporte caso necessite de redução. Ok. Tá batendo o Vitor até papá? Agora com Recife, 1260, 1288, bom voo. Na série do 2223, reduza para 1809, segue o tráfego da TAM agora 7 milhas à sua frente, reduzindo. Reduzindo para 180, 2223, passarela. TAM 3304, reduza para 2509. 2018.95, 10 agora 20, 1020 no ajuste, bom voo. Obrigado, 1020 PNH, taxi a Índia, Alfa, quantidade 18.93, Salve, Salvador, Chanel 6225, entrou na escuta. Bem-vindo, Chanel, prossiga Alfa em reporte da Juliette. Alfa, reporte da Juliette, 6225. Preciso ter, questão, o 353, no meio após a rebanha, ingressa Juliette até a remota no 3 principal. posicionado? O que o Papazeta tem condições de precisar radiar a distância de Salvador? A Lima prossiga. Passarei 2223. Passarei 2223, 2000 pés, ajuste na 020, reporta estabilizada. 2000, reportada estabilizada. Estabilizou o trânsito 3666. Quem passa para Vitor, acione o código 0224, posição normal, confirme o tipo do equipamento. Sim, inicialmente a subida era boa, 1 minuto, agora não tem autorização, Serra Lima. 225, antes da Juliana. Ingressar Juliette após seguir o portão 01. Juliette 01, né? 225. Passando o fim, passando 3663. Torre 118.6, bom pouso. 2.6, obrigado. Controle Salvador 605, portão 250, bom dia. Voo 605, identifique chegada Mar e desça até o 050. Santa 3663, tá livre o pouso na 10. O vento é 130 graus, 09 nós. E o ajuste agora é 10.20. Livre pouso na 10. Santa 3663. Bom, voa direto de que é? 5035, código transponder. Controle opera 120.8. Acionado 0224? Então no radar aparece assim, cruzando a radial 275 a 58 milhas de Salvador, cruzando 5.700 pés no momento. Correto, faz 5.D. Sim, chame 2895 para acionamento das decolagens, confirmando sua B com a torre. 1020 no ajuste, bom voo, Serra Lima. Ajuste no 020, está livre ali, essa porta estabilizada. Oscar João Alfa irá ultrapassar o curso do localizador, seu novo limite será a radial 300 de Salvador. Delegado de radial 300 de Salvador, Oscar João. É 312 para seguir a descida. Foi autorizado 2.000 pés do Oceaner 6312, está livre LS. 2.000 e LS na 312. Dan 3304, redução para 2.10 nós. Antena descida para 4.000 pés, o Dan 3304 segue como número 3 na aproximação. Passarela 2223, completa final, torre 118.6. 118.6, boa tarde, bom dia. Bom dia, Salvador, bom dia, 35-2-7, entra Juliette, passou o bonde, da Prodi Bom. Confirma o 35-2-7? Assim, amor, já tem 4-0, dá pra ver se Prodi Bom passou o bonde da frente da Juliette. Entendi, o 35-2-7, mantendo a Prodi Bom, está em contato o radar, agora reposta unidade de descida. Quem é o Papa Vitor? Beleza, confirmando, o estimado em Serra Novembro e Romeu Eco é 1240? Gente, o Quilo Papa Vitor, atenção 1105, aguardando transferência de comunicações. Desça para 3.000 pés, ajuste na 020. 3.020, 3.304. Canal da 3.663. Canal da 3.663, celebrando, bom dia. Bom dia, eu sigo de Alfa e mantendo a Juliette. Alfa, mantendo a Juliette, na 3663. Confirma a velocidade do voo no 605? 2.600, vai. Gente, a Thelma Santana Mantenha 260, voo no 605. 260, mantenha na pista, 605. Grata. Sim, só para liberar o extra bilhete? Afirmativo, por isso que eu entro em contato com vocês aí. Quem está com a visa da Cione, código 5023. Com o vento, passaredo? Afirma, é 140 graus, 099, o passaredo 2223. Setor, e após o TAM, pode prosseguir até o ponto de ferro. Positivo. Ok. 142 Juliette, 4363. 3663, Juliette, portão 05. 405, 4663. Pode manter o 60 até o marcador? Sim, eu te mantenho. O TAM 3179, observe o Embraer 745 da Passaredo, na curta final. Após estar autorizado a alinhar e manter o 60. Lógico azul alfa, voa Bruna da presente. Tá batendo o quilo pra Tavita? Papavito, mantendo a referência de visuais, vem para uma, uno, nível 105, chama Recife, 1260-1288. 2223 no solo, zona 3, libera a direita, 1219, solo. 1219, obrigado. 118-6, bom pouso. Obrigado, bom dia. Solo, Salvador, muito bom dia, passei 2223, libera. 3, bom dia, eu sigo a via Alfa, Juliette, até remoto no 4, deixa eu falar. Alfa, Juliette, remoto no 4, 2, 3, 1, 7, 9, decolagem autorizada da 1-0, vento é 1, 3, 0 graus, 1-0, 9. Rio 5973, mantém o ponto zero, 209 na final ILS. Bom dia, Web5826, informação Juliette. Web5826, acendo identificação, chegada a Mário, desce até 050, 250 nós. 250 nós, descendo ao 050, é, se possível, vou entrar. Mantenha a chegada. Mantenha. O Oscar Zulu Alfa na Prodibola está mantendo no 60 nós. De caso necessite de redução, o Oscar Zulu Alfa informe ao controle devido ao sequenciamento de aeronaves, o seu vai ser o número 13. Mantendo a velocidade, deixa para 2.000 pés, reporta estabilizada. Deixa para 2.000, reporta estabilizada, o Oscar Zulu Alfa. Mantendo a velocidade até o externo. Controle, Salvador, bom dia, até 3179, passando 1.800 pés. Então, 3179, contato radar na decolagem, sul para 340 após 2.000, voa lida. 2.000 lento, obrigado, 7379. Autorizado, da 3304. 3304, complete final, reduza para aproximação, tune 118.6, bom pouso. 18.6, até daqui a pouco. Salvador, bom dia, TAN 3304, final da 10. Bom dia, TAN 3304. Aguarde autorização de pouso. Ajuste 10020. Aguardar autorização, TAN 3304. 211, preparada a unidade da Bridge, 1:04. Posso te alinhar de pronto para a decolagem? Costa, sala do Galeão, 360. Procedendo. Galeão 360, rota do Zulu 10, da cola 90, curva direita. Eu chego a Galeão, lei da ponte, lei da Boa Brise, aonde seu centro do Zulu 10 está conforme. 51110, 4 transponder, controle 10.8. 360, Rio de Janeiro, via Zulu 10, pista 10, curva direita, Galeão, lei da Brise, para aerovia. 3304, tá livre pouso na 10. O vento é 1:40 graus, 1:09. Livre pouso pista 10, TAN 3304. Model ground, Mercury 980. Alpha, Mercury 6312. Mercury 980, go ahead. Go ahead. Go down, American 980. Go ahead. American 980, requesting pushback from gate number 11. Wait, American, do you have the trash can parked at the gate 10? American 980 holding. 1605, reduza para 1909. Reduzindo 1909, gol 605. Quilo Serra Lima, observe as bolas da TAM cruzando o eixo da 17. Após estar autorizada a decolagem, 17. O vento é 1:30 graus, 1:09. Fique atento à cheira de turbulência. Golo 605, desça para 3 mil pés, ajuste 1020. 6000, B20, o 605, confere. 3 mil, o ajuste 1020, confere. 3 mil, B20, o 605. Contrato da América, precisa de push. Ok, vai acelerar. Confirme Juliette 10. Afirmo. Obrigado. 1-9, Libéria à direita, 1-2-1-9, ao sol. 2-1-9, obrigado. Paulo, Salvador, bom dia, tá? 3-3-0-4. Bem-vindo, bom dia, Alfa Juliette, por São Paulo. Alfa Juliette, por 4-3-0-4. 1-9-7-3, complete o alinhamento e após está autorizada a decolagem da 1-0. O vento é 1-4-0 graus, 0-9-9. Vai bater velocidade, alto federal. Golo 605, desça para 2000 pés, ajuste 1020, está livre, LS, a porta estabilizada. 2020, a porta estável, 605. Controle Salvador, Quilo Serra Lima decola, passando a sua escuta. Quilo Serra Lima, contato radar, suba para... Qual é só? Mantenha 3000 pés na subida, confirma para o ideal para o destino. 270. A gente mantém a 3000 devido a tráfego na aproximação.